Viu, me traz um expresso duplo, por favor. Ah, cara, nem vou pedir nada porque não tô tomando café, não. Caralho, Ló, você ainda tá com o estômago zoado, pô. Ah, como sempre, né? Bom, ainda bem que a gente ainda tem um tempinho até o trem, né? Então vamos tomar um café aqui de boa. Mas vê aí, que horas são, só pra garantir. Cara, são 10h15. 10h15? Caralho, a gente tem que estar lá 10h30, velho. Corre, vamos lá, corre, corre. Cara, você lembra qual que é a plataforma? Não, não lembro, cara, mas vamos aí, foda-se. Aliás, vamos perguntar pra aquele loirão ali de camiseta preta. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, demorou. Aí, ô, Tupetudo, você sabe pra onde vai esse trem? Eu não sei, eu não tenho certeza, mas se tiver gatinhas, eu tô nele. Ah, então beleza, bora lá, vai, foda-se, vai esse mesmo. Pensei que dessa vez a gente ia perder, mas pelo jeito, pelo horário, o Eric se fudeu, né? O Eric, se atrasar, se perder, acha. Peraí, ó, o Eric ligando aqui. Alô? Porra, a gente já tá no trem, Eric. Cadê você? Como assim vocês estão aqui no trem? Eu tô aqui esperando. A gente não ia pro Acre? Eu tô pegando o trem pro Acre. Caralho. Oh, o Eric tá falando de trem pro Acre? Você sabe de alguma coisa? Ele tá louco, velho. Velho, não tô ligado não, mano. Você tá louco, velho. Ô, Eric, para de usar droga. Assim? Para de usar droga, Eric. Sem noção. Peraí. O quê? Ô, Eric, peraí que tem um cara aqui querendo passar um recado pra você. Demorou. Tá aí, Eric. Perdeu. Estamos começando aqui mais um Locomocast, o podcast mais viajado da podosfera. E eu sou Rafael Tanicho e... E aí, galera, aqui é o Lost Man, um personagem sem voz não tem alma. E hoje nós temos um convidado aqui pra lá de especial. Não que os outros não tenham sido, mas esse marcou nossa infância. Marca até hoje em jogos, em filmes, em desenhos. Que, pô, eu não vou falar muito, vou deixar ele se apresentar, vamos lá. Oi, gente, tudo bom? Aqui é o Ricardo Juarez, a voz aí de vários personagens que provavelmente você já ouviu na sua infância. Com certeza. Com certeza. E vamos lá, roda a vinheta. Mas antes de começar esse podcast, nós temos que dar alguns recadinhos aqui. Um deles é que, caso haja algum problema contratual aí com o Ricardo, né? A gente gravou esse podcast no dia 21/4. Ou seja, faz tempo pra caralho, hein? Faz bastante tempo. Então, isso significa que a gente gravou muitas coisas depois, muitas coisas bonitas. Coisa pra caramba. Coisas com o Suede, que está aqui. O Suede tá aqui no leitor de e-mail aí, ó, gente. Ele só vai aparecer daqui a alguns episódios. Daqui uns 6, mais ou menos, né? Mais ou menos. Agora você vai aparecer daqui a 3 episódios. Não vai ter que segurar tanta saudade. Porque já na história de churrasco ele já aparece já. Com certeza, com várias histórias. Mas hoje nós temos uma presença feminina na temos mesa. Temos uma convidada. Convidada não. Não, já faz parte do vagão, já faz né? parte, pô, que isso. E aí, quem fala? Adivinha, louco passageiros, quem fala? É isso aí, galera, vocês estão escutando a voz da garota gamer. É isso aí, pessoas. Ela tá meio sumidona, né? Só um pouquinho. Mas ela já está preparando textos novos, inclusive um que vai... Um texto bem irônico, né? Mas a gente não precisa falar por quê, né? Mas enfim, esse podcast foi gravado no dia 21/4 e é isso aí. Esse é o recado em relação ao podcast. Outro recado, o Eric não pôde participar desse podcast porque ele teve que trabalhar. Foi um dia que ele teve que trabalhar e nós não. Olha que beleza. A gente estava de folga e o Eric teve que trabalhar. Exato. E por coincidência, ou por uma ironia do destino... Por uma ironia do destino. Hoje ele não trabalha. Hoje ele não trabalha? Ah, não, hoje ele tá sem emprego. Ele tá sem emprego, entendi. Disfarce. Você é burro, cara. Como você é burro? Fala quem é o fornecedor dessa droga que você tá usando aí que eu quero experimentar, velho. Limonada. Se aqui em casa tá assim, né, cara? Imagina o passarinho cantando lá. Tá certo. Vamos aí fazer um pedido. A gente sabe que todos estão preocupados nesse momento com o que aconteceu na França, o que aconteceu em Minas. E às vezes a gente fica meio incapacitado de ajudar essas... Todo mundo, né? Todo mundo, exato. Só que a gente pode fazer algo pelas pessoas que estão perto da gente e pelos animais, né, Lost? Com certeza. Então, galera, a gente tem aqui em Matão um problema sério, porque Matão é uma cidade que meio que em declive. Toda vez que chove, praticamente toda a água de Matão se concentra num ponto. Matão é literalmente um buraco, cara. Então, é literalmente um buraco. Imagina um buraco todo asfaltado e essa água correndo pro ponto mais baixo do buraco. O problema é que no ponto mais baixo desse buraco nós temos um canil, justamente perto de uma pedreira. E por conta das chuvas que estão acontecendo ultimamente aí, mais pesadas do que existia alguns anos atrás, esse ponto no canil chegou a inundar umas duas vezes, e a última vez que inundou morreram cerca de 16 a 17 animais, coisas assim. Só lembrando que eles tomam conta de cerca de 200 animais entre cães e gatos. É um espaço, né, pra pelo menos dar um lar pra esses animais que estão aí na rua e tudo mais. Só que, no ponto que tá, não dá mais pra ficar, né? Porque as chuvas estão começando a engrossar cada vez mais e a gente pode ter mais problemas com esses animais estando nesse local. E aí a prefeitura cedeu um terreno. Só que assim, eles estão fazendo uma vaquinha. Vaquinha é tipo um crowdfunding, tipo um financiamento coletivo pra erguer paredes, erguer uma casa ali para os nossos amiguinhos felpudos. E o link dessa vaquinha vai estar aí na descrição. Eu não vou citar valores. Você deve doar o quanto você achar que você pode dar. A gente vai passar o saquinho aqui, você doa o que seu coração mandar, o seu tudo, o que você achar necessário. Exato. Ou o que você puder, pô. Se você puder dar cincão, acha que não é grande coisa? Pô, se todo mundo der cincão, tá tudo certo. É igual o Teleton, né, cara? Mas enfim. Mas enfim. Lembrando, canil de Matão, vaquinha, vamos ajudar, vamos fazer o pouco que a gente pode fazer. E fica aí nossos sentimentos e vibrações positivas pra toda a galera da França aí e de Minas. Com certeza. E vamos aos e-mails, Suede. O Suede não consegue desbloquear o meu celular, o que é engraçado. Ai, mas vai lá. Eu não tenho seu dedo. Vamos lá, então. De quem que é o e-mail, Suede? O e-mail é do senhor Pedro Tanicho. É Pedro, né? Referente a qual senhor episódio? Senhor Pedro Tanicho, referente ao episódio 2 do Locomocast, que três. Falava... 3. É, 2 assim. O zero é zero. O zero sim. É o ponto inicial. O episódio... O e-mail é referente a esse episódio sobre crianças, desenhos e crianças censuradas nos... É isso aí, vocês entenderam, né? Pera, o que diz o e-mail? O e-mail diz exatamente o seguinte: tarde negada, vamos a alguns detalhes aqui sobre o episódio passado. Observação: a trilha sonora do começo foi foda. Steve Vai e Helicopters, para começar bem. Não, mas pera aí, como assim? Não gostou do MC Brinquedo, MC Melody, MC Pikachu, cara? Nem eu gostei, cara. Foi legal, velho. Foi engraçado. Sobre as crianças serem influenciadas com facilidade hoje em dia, as crianças sempre foram influenciadas pelas coisas que acontecem ao seu redor, principalmente por fatos que as agradam, como desenhos, filmes e jogos. Quem nunca saiu dando um soco no amiguinho ou irmão quando era pequeno só porque viu num filme ou jogou um Street Fighter ou Mortal Kombat? Isso sempre aconteceu. Eu joguei, viu? Todos olha, jogamos. Muito bom. É que assim, deixa só... É, tem o peso, né? Fazer um porém. Tinha aquele negócio de jogar sapato e tal, de bater, mas a gente nunca bateu... Pra machucar, exato. Era mais um negócio assim, tipo, estou te batendo, segure meu poder. E as coisas que estão acontecendo aí são preocupantes, né, cara? Bastante. Ah, com certeza, isso é verdade. Então continua aí pra galera entender. Beleza, quem não pegou o episódio passado. Galera, ó, isso sempre aconteceu, com a pequena diferença que as pessoas tendem a pensar de maneiras diferentes. Vamos ao caso do moleque que matou os pais, o caso Pesseghini. Podemos dizer que a criança foi influenciada pelo jogo a cometer os crimes? Sim, podemos. A culpa é do jogo? Obviamente que não. Pode-se levantar alguns pontos bem óbvios sobre o caso. Primeiro, que foi um pouco de responsabilidade dos pais por não deixar ele jogar, já que Assassin's Creed é uma série recomendada para maiores de 17 anos. Portanto, uma criança de 13 anos não deveria nem chegar perto. Fazendo um adendo, vocês estão falando um pouco desse caso aí do moleque que aí supostamente matou os pais. Sim. Por questão do jogo. Nós não, o Pedro. Mas existem outros casos até aí. Sim, que esse foi muito sensacionalizado. Sim, mas tem outros casos aí que eu já ouvi assim até de jogadores de RPG fazendo rituais em cemitério e tudo mais. A gente gente citou isso no episódio passado. E, sinceramente, cara, eu acredito no seguinte. Apesar do sensacionalismo que existe em cima dessas questões dos jogos ou do RPG e muito mais, eu acho que a pessoa que chega a esse nível de cometer algum crime por conta disso, ela já é notavelmente doente. Olha, eu não sei dizer direito, mas eu acho que ele não era muito bom na cabeça não, viu? Que eu concordo com o Lost. Acho que ele é muito criativo, né? Ele teve uma pequena confusão com o virtual e com o real aí. Olha, isso eu acho que é um assunto para um podcast aí próximo aí, mas eu acho bem interessante a gente discutir esse ponto mesmo. Não, mas a história do assassino não tem muito a ver assim com ladrão de aluguel, né? Eu não sei da onde ele tirou essa daí de ladrão de aluguel. Ah, né? Criança, o mercenário, né? Né? O assassino jogou algo achando que era uma coisa e, enfim, né? Então a gente pode dizer que tem mais influência de mais de um jogo aí. Bem possível, sim, né? Mas de qualquer forma, ele dizia aos amiguinhos que queria ser assassino de aluguel como personagem do jogo, como vocês estavam falando. Aí chegamos a mais um ponto. Criança não sabe interpretar porra nenhuma. Essa situação de assassino de aluguel não existe nesses jogos. Outro ponto. O garoto tinha problemas mentais, que fizeram com que ele levasse essa história de assassino longe demais. Por fim, os pais eram policiais e tinham armas em casa, ao alcance da criança. Junta uma coisa... E esse e-mail dá brecha pra gente fazer muitos comentários e fazer um podcast inteiro. Se a gente for falar da questão das armas em casa e tudo mais, puta, a gente vai se aprofundar muito. Mas, cara, uma criança que já tem problemas, eu não sei se ela já apresentava um comportamento agressivo ou algo assim. Certamente. O pai ter armas em casa, então, assim, é um quebra-cabeça, né? Eu acho que o jogo acabou sendo só uma peça que faltava pra encaixar ali. Ele complementa aqui, ó. Os pais eram policiais e tinham armas em casa ao alcance da criança, que provavelmente aprendeu com eles a manejá-las. Pois isso, videogame nenhum ensina, por mais realista que seja. Caralho, ó, não vamos nem comentar essa parte, porque senão vai ser profundo. Sobre a sexualidade precoce, o problema que vejo é que antigamente, apesar de que as músicas terem seu teor erótico, sempre era bem subjetivo. Hoje em dia, é tudo muito explícito e de fácil acesso a qualquer um. Basta a criança ficar acordada até às 10 horas e ligar a TV na Globo. Não, não precisa. Pausa, não precisa esperar até às 10 horas. Até às 10, exato. E ouvir a uma dessas porcarias de sertanejos universitários e funks que contaminam o país. Outra coisa é que as pessoas estão muito mais sensíveis a qualquer coisa que aconteça. Temos como um grande exemplo essa guerra no Facebook para medir qual desgraça é maior. No caso do terrorismo da França e o corrompimento da barragem da Mariana lá. Mariana lá. Ó, já mostrou que o Suede, ele acha que a França foi mais trágico. Mas não, você quer que eu leia de novo? Então, peraí. No caso do terrorismo lá na França lá e no corrompimento da barragem da Mariana lá. Como muita gente tem acesso fácil a conteúdo e os portais querem mesmo é receber visitas para aumentar os lucros, o sensacionalismo em cima de absolutamente tudo tem crescido, fazendo com que os sentimentos das pessoas aflorem com mais facilidade. Facilidade tanta que todos só leem as manchetes das notícias e se sentem especialistas no assunto. Cara, ele falou muito bem aqui, concordo totalmente. Conforme os maravilhosos comentários fervorosos no Facebook. E isso, aliás, a facilidade de expor seu pensamento em público devido às redes sociais. Faz com que tudo vire fim do mundo, indo pra censura nos desenhos. Temos um problema quanto à divergência cultural. Principalmente os desenhos japoneses sofrem censura porque lá existem desenhos para crianças e adultos. É, só fazer uma observação aí. Tanto que a gente nem se aprofundou muito nos desenhos japoneses, porque é aquele negócio, dá outro podcast, convenhamos, né? Um povo que tentara com o povo e coisas assim, nada contra os orientais, eu sou. Meu nome é Rafael Tanicho, mas um povo que tentara com o povo e coisas assim, não dá pra esperar também. Eu não vou explicar algo diferente do povo, dos, né? Desenhos. Tem um simbolismo. Não, povo. Tem muito. O quê? Cthulhu? Não, prossiga, vai. Sobre Canção do Sul, é sim um desenho feito para crianças, enquanto que a novela Terra Nostra foi feita para adultos. Não necessariamente racionais. Em comparação, achei equivalente a Matrix e Shrek. Abraço, Queiroz. Concordo que a censura não era realmente necessária, principalmente levando em consideração o contexto histórico da época, mas também entendo o lado da Disney, já que é uma empresa que visa lucrar com artigos majoritariamente infantis. Acho que não seria tão bom assim ficarem associando a uma imagem de racismo. Sobre a polêmica do Kinder Ovo Rosa, feminazes... Deixa pra lá. Abraço, AJ. Sobre o Pokémon Jinx, a censura foi sim por causa do racismo. Tanto que até nos jogos tiveram que mudar a aparência dele. Colocar... Eu lembro disso. Isso é verdade. Colocando a cor roxa na pele ao invés de preto. Imagem abaixo. Por que você falou imagem abaixo, cara? Não, mano. Por que você falou? Por que você estourou o áudio? Sai o anjo. Em relação a Jinx. Então, eu não entendi ainda em relação a Jinx por que racismo. Porque é o seguinte, teoricamente os Pokémon são os animais daquele planeta. E animal? Mundo. Tem preto. Sei lá. Tem animal preto. Exato. Urubu. Pantera. Corvo. Pantera. Pantera. Tem pantera também. Adoro corvo. Tem pantera. Mas eu gosto do corvo. Só que tem uma pantera diferente. Morgan. Tem a pantera cor de rosa. Exato. Teoricamente são animais daquele mundo, certo? O Ash tem como. Certo. O Brock pega ela nesse episódio. Não que ele pegue ela, mas a Jinx beija o Brock. Eu não sei se você chegou a assistir esse episódio. Eu não cheguei. Mas assim, pra mim tá mais zoofilia do que racismo. Mas tudo bem, vai. Uma última curiosidade sobre Animaniacs. Aquele desenho retardadamente maravilhoso que passava todas as manhãs, caso se lembrem, o nome dos personagens principais eram Waco, Yako e Dot Warner. Eles normalmente se apresentavam como os irmãos Warner e a irmã Warner. Agora vejam... Sério mesmo? Sério mesmo? A imagem abaixo, maldito! Agora vejam o logo da Warner Bros. Ô, gente, ó, vai estar tudo aí no post, fiquem tranquilos. O Fred é retardado, ele tem alguns problemas e tal, mas dislexia envolve também, mas vai lá. Está escrito na faixa do meio Warner Bros. Warner Bros. Animations. Animação Irmãos Warner. Esse ponto final de Bros, em inglês, se chama Dot, ou seja, Irmãos Warner e Dot. Então é isso. Me contive bastante para não precisar em transformar meu e-mail em um código Morse. Espero gravar novamente. Abraços. Observação. Me traz a maleta. Me aponte a pessoa e me dê a colher. Tá vendo? Tá vendo? Isso é raça humana. Isso é raça humana, cara. É que foi colocado assim. Coloca uma maleta com 5 milhões de dólares na sua frente e falo, mata tal pessoa. E agora? A gente só vai saber quando vê a maleta na frente, né? Tá, Pedro, fica de boa que a gente vai te chamar. Eu acho que até encaixa um aí de politicamente correto com ele. Sim, rola, eu gostei das opiniões dele. Não, mas ele vai representar o politicamente incorreto. E aí, você acha que eu não? Porra, vai tomar no seu cu. Obrigado pelo e-mail. Se você que está ouvindo esse podcast quiser fazer assim como meu irmão, mande seu e-mail para contato@locomotiva26.com.br. Repetindo, para não ter desculpa que não entendeu. contato@locomotiva.com.br. Então, né? O Suede não sabe o e-mail, mas é contato@locomotiva26.com.br. Tem 26, não tinha o domínio já? Se aqui em casa tá assim, né, cara? Vamos fazer já uma propaganda de um podcast paralelo que a gente já lançou, que é o Literativa, Suede. Literativa, meus pequenos seres providos de carbono e amoníaco. É uma mostra. Deputado, o seu tempo é curto. É uma amostra do que as palavras podem fazer com suas anfetaminas. Realmente é bem curto. As pessoas querem ouvir o Ricardo. Ai, tá bom, tá. Escutem a Literativa, que é muito massa. É um trabalho que a gente tá fazendo com textos auditivos, nas cadências cerebrais que podem mexer com as anfetaminas. Candidato, seu tempo é um pouco curto, cara. Galera, é muito massa. Pra você aí que gosta de literatura, pra você que quer participar também, você pode estar mandando seu texto pra gente no contato@locomotiva26.com.br. Nesse momento, tá tocando We Are The Champions, cara! E você pode participar também do Literativo com seu texto, com seu áudio, ok? Mande seus recados, suas opiniões. O que foi? Você vai falar de novo, cara? O que eu falei de eu novo? Eu pensei que você ia falar de novo o e-mail, mas tudo bem. contato@locomotiva26. Não, arroba é depois. Não tá certo. contato@locomotiva26.com.br. Além disso, confira o nosso site www.locomotiva26.com.br. Vocês vão conferir uma diversidade imensa de conteúdos. E se tiver preguiça de abrir seu e-mail pra mandar um e-mail pra gente, você pode ir na barrinha de contato que tem lá, hein, gente. Além disso, lógico, a coisa mais importante da noite. 5 estrelinhas, galera. Avaliem o nosso podcast no iTunes. 5 estrelinhas, tanto o Locomocast quanto o Literativa. Não esquecendo também do nosso canal no YouTube. É só entrar no site. Por enquanto a gente não tem um link legal pra passar pra vocês, mas é só entrar no site. Vocês vão ver lá na barrinha de cima o link. Se inscrevam. A vantagem é que vocês vão ter os vídeos antes mesmo deles entrarem no site. E vamos agradecer aos nossos parceiros. parceiros. Primeiro parceiro, ConspiraCast. Você não falou, cara. Okay. Que somos nós, sem amigo. Queiroz, eu tento não fazer isso. Mas tá vendo que o Suede que ele quer. Pessoas. Vou colocar uma música inspiradora, aquelas músicas que o Suede não gosta muito. Pessoas, na vida, ninguém é nada sem amigos, não é? Por isso, estamos aqui para agradecer os nossos parceiros, exatamente. Agora falando bem rápido o nome dos nossos parceiros, vamos agradecer primeiro ConspiraCast, X Infinity Games, HQ, Clube de Oferta e Cramalato, com o livro Imortais. E Fighters, grandes parceiros nossos. Vamos, o link de todo mundo vai estar aí, vai estar bonito pra caralho, vai estar uma beleza. E é isso aí, galera. Gostaria de agradecer a participação do Garota Gamer aqui nessa leitura de e-mail. Obrigada. Vamos marcar um podcast pra ela participar também, lógico. Agora vamos começar esse podcast absolutamente fantástico que foi esse bate-papo com Ricardo Juarez. Bora lá. Bom, eu acho que pra começar, a gente podia... até uma pergunta que eu já fiz pro Ricardo no Face, que é... quais foram as influências da criança, Ricardo, do Ricardinho lá atrás, pra chegar onde chegou como dublador? Quais influências você recebeu pra conseguir trilhar esse caminho? Pra trilhar esse caminho, aliás, né? Bom, na verdade, eu até os meus 17, 18 anos, eu não pensava muito em trabalhar nessa área, né? Meu pai era piloto de avião. Sim. Então eu pensei durante algum tempo em também seguir essa carreira. Eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, eu já tinha passado um pouco dos 18 anos, e aí um belo dia teve uma visita à Rádio Cidade, no Rio, e aí eu fiquei apaixonado pela locução, e na época eu tava pensando em ser diplomata, embaixador. Pô. Entendeu? Eu tava pensando em estudar pra isso. E aí daí eu fui fazer teatro pra melhorar a minha interpretação, terminei tirando o registro de ator, que é obrigatório, né, pra ser dublador. Sim. E aí eu falei, vou fazer dublagem também como um bico, né? E a dublagem realmente veio, toda essa parte de voz, ela aconteceu de forma acidental. Então, assim, na minha infância e adolescência, eu não tenho, assim, um registro de preparação ou vontade pra entrar no meio profissional da voz. Aconteceu, simplesmente. Aconteceu, foi um acidente. Pô, ainda bem que aconteceu, né, cara? Pois é. Essa sua voz mais grave e tal, você sempre teve uma voz mais, assim, imponente ou surgiu também? Eu não... As pessoas que me conheceram na época que eu tava com 16, 18 anos, uhum, quando me encontraram depois dos 20 anos, falaram, o que aconteceu com a sua voz? Porque eu não tinha voz nenhuma, não tinha jeito de locutor, não tinha voz de locutor, não tinha voz de dublador. Ninguém parava pra... Quando eu falava assim, nossa, sua voz, era uma voz comum, bem comum, meio fina até, um pouco fina. Sim. E ela começou a mudar, né? De vez em quando alguém da família fala, a sua voz lembra um pouco a voz do seu pai, às vezes, né? Pode crer. Então, foi uma voz trabalhada, mas assim, eu não tinha um jeito, uma coisa que as pessoas, nossa, você já pensou em ser locutor? Isso nunca aconteceu comigo. Era que eu decidi ser locutor e dublador, né? Ali na casa dos 18 anos. Sim. Mas ali, quando eu decidi, ninguém falou comigo assim, nossa, você tem uma voz, hein? Nossa, você deve levar jeito pra coisa. Você foi construindo essa voz ao longo do tempo. Exatamente, eu tava num período que a voz ainda tava mudando, eu tava saindo da adolescência pra entrar na idade adulta. E aí ela foi mudando e mudou bastante. Outro dia eu tava vendo um vídeo meu muito antigo eu tava com 16 anos. Sim. E assim, é inacreditável, se você escutasse, falando, não, essa não é a sua voz. Pode crer. Muda bastante. Eu mesmo tive um pequeno problema com isso, mas enfim. Porque, assim, a gente vê nos seus personagens que você tem uma variação muito grande de... Você sai de algo grave como o Johnny Bravo pra fazer algo mais agudo, mais estridente como o Edu no Dudu do Edu. E, cara, eu fico impressionado com essa versatilidade que você tem, sabe? Eu tento... Desculpe, pode concluir. Não, por favor. Então, Então, eu tento fazer o seguinte, é claro que todo dublador tem um limite de vozes, né? Uma hora você vai falar assim, ah, essa voz aí parece com a voz daquele outro personagem, por exemplo. O Edu é aquela voz mais rouquinha assim, então, o Melman, tá? É praticamente a voz do Edu sem essa rouquidão, que é uma coisa mais suave, mas assim, é meio assim, Glória, cadê você e tal? Aí se eu fizer assim, se eu deixar a voz rouca, aí fica com a cara do Edu, né? Pode crer. Então, na verdade, assim, as vozes, em algum momento, ela vai lembrar um personagem aqui, um personagem ali e tal. E o que eu tento fazer é o seguinte, você imagina como se fosse um teclado de piano. Eu acho que todo mundo já, uma vez na vida, já deve ter sentado no piano pra brincar ali de tocar, né? Sim. Então você tem nesse, que é o que eu chamo de extensão vocal. Então você tem do mais grave ao médio e ao agudo, entendeu? Então, dentro dessa faixa de extensão vocal, você tem a sua, cada um de nós tem uma extensão vocal. E aí você trabalha dentro dessa extensão vocal, você escolhe o tom que você quer, tá? Logicamente, são anos e anos e anos e anos treinando. É a questão daquela faixa mais que você se sente mais confortável de trabalhar, né? Exatamente. Aí você vai usar o tom que é adequado ao personagem lá que você vai fazer, ou em desenho, ou em filme, e vai aplicar aquilo ali, a intenção que você quer colocar na fala, interpretação, ritmo, que são três coisas diferentes, né? Sim. Interpretação, ritmo e intenção. Que é por isso que o pessoal fala, por que tem que ser ator? É porque realmente você tem que interpretar na dublagem, não é só ler. Sim. Sim. Ricardo, a gente sabe, a gente acompanha aí vários dubladores aí, né? Até porque a gente gosta bastante dessa área. Como eu falei na frase que eu coloquei no começo, eu acho que realmente a voz do personagem é a alma dele. Ele fica sem personalidade se ele não tiver uma voz característica. Mas a gente acompanha aí o trabalho de vários dubladores e a gente percebe que é um pouco difícil trabalhar com dublagem no Brasil. Até porque dublagem no Brasil não é tão valorizada quanto em outros países. Mesmo com toda essa dificuldade que vocês encontra aí no mercado, o que te faz continuar trabalhando com dublagem? Paixão mesmo, né? Eu gosto de dublar, assim. Hoje em dia, eu tô mais voltado pra locução, né? Eu tenho feito bem mais coisas de locução do que dublagem, mas eu não consigo, vou ser bem sincero com você, se eu pegasse um bilhete premiado da Mega Sena e se eu ganhasse hoje na Mega Sena, eu iria continuar dublando, mesmo se eu fosse um Bruce Wayne da vida, né? Mesmo se eu ganhasse milhões aí, eu continuaria dublando porque eu gosto de dublar. Ah, é claro que é uma ilusão achar que todos vão falar assim, não, o trabalho ficou bom, então as críticas Elas existem, sempre vão existir. Eu acho difícil, assim, você ter um personagem que todo mundo gosta, que todo mundo fala, não, ficou muito bom e tal. Então, isso faz parte de toda a história da dublagem, né? Receber críticas e elogios, é assim mesmo. Sim. Sim. Qual foi o momento que você descobriu a dublagem e falou, putz, talvez eu posso ir pra esse lado aí? Como eu te falei, eu pensei em ser locutor inicialmente, sim, né? Fui fazer um curso de teatro, né? E nesse curso eu vi que tinha vários colegas do curso que estavam querendo, comentando, eu acho que vou fazer dublagem, acho que vou fazer dublagem. Aí eu já tava pra me formar, vi os colegas comentando lá, eu falei, eu vou tentar também. E aí eu comecei a batalhar, porque naquela época, só pro pessoal entender, hoje em dia é tudo muito fácil. Você tem o Face, você tem o Google, você pesquisa lá, curso de dublagem, você estúdio tem de dublagem. Dub Smash hoje, né, cara? Assim, o Dub Smash, na verdade, assim, eu até publiquei sobre isso. Eu recebi essa semana vários e-mails do tipo: olha aqui o Dub Smash que eu fiz, eu quero ser dublador, eu já tô pronto, eu sou profissional. Eu falei: o Dub Smash, na verdade, na hora de dublar, você coloca a sua voz, né? Aí o Dub Smash, ele faz o contrário, você só mexe a boca, né? Você está sendo dublado, né? Ele está sendo dublado, é o contrário. E assim, o Dub Smash, ele não prepara ninguém profissionalmente pra entrar no mercado de dublagem. É uma brincadeira, eu fiz até alguns também, é uma brincadeira, e ele não prepara ninguém. É como se eu pegar e falar assim, olha, criei dois aplicativos aqui, um de dicas de saúde, aí você fala, puxa, eu tô com uma dor na perna, peraí, deixa eu ver aqui, dor na perna, ah, tá aqui, ó, eu sou médico agora. Nossa, vou te mandar agora a receita por e-mail, eu tô te mandando agora pelo aplicativo aqui, já vai a receita pro seu e-mail, é só imprimir e na farmácia comprar. Se fosse um aplicativo de leis brasileiras, aí eu, olha, sou advogado, qual é o seu problema aí? Porque eu tenho aqui aplicativo. Então, assim, a dublagem é uma profissão que vocês são anos e anos e anos estudando, treinando, e eu ainda tô, assim, sempre falo isso, a dublagem, ela é um eterno aprendizado. Claro que eu sei mais do que há 20 e poucos anos atrás, quando eu comecei. Com certeza. Mas ainda eu estou aprendendo a fazer coisas que eu não fazia, né? Então, se eu tivesse feito, por exemplo, talvez aí o Kratos, se o Kratos tivesse chegado pra mim há uns 8 anos atrás, eu não sei se eu conseguiria fazer como eu fiz hoje, porque ainda eu tava aprendendo, entendeu? Como hoje ainda estou aprendendo. Sim. Até pelo fato de a dublagem ser uma ramificação de ator mesmo, né? Você precisa se preparar na arte da interpretação, né? O tempo todo, é. Até uma coisa que eu vi numa entrevista que você deu, eu não lembro agora pra que canal, que você falou que, do exemplo da Peach, do Roger e tal, você falou, é a mesma coisa que se me dessem uma guitarra e um microfone e eu tivesse que aprender a tocar e cantar em uma semana. Exatamente. É um processo super lento. É um processo assim que você vai aprendendo, é claro. Cada um tem o seu tempo. E você vai de acordo com o seu tempo. E outra coisa, assim, a dublagem, ela não é feita assim, de qualquer forma, o que eu quero dizer é o seguinte, você demora um tempo pra gravar, né? Você demora a interpretação, o diretor de dublagem é importantíssimo pra dublagem, eu até falei sobre isso numa entrevista na Ubisoft, lá em São Paulo, que eu tive lá na sexta passada, e aí eu comentei com eles, assim, você imagina um treinador de um time de futebol, e aí você tem um time, você tem craques no time, e você tem outros jogadores de futebol que não são tão bons, são jogadores medianos, mas o treinador, ele é tão bom, que ele consegue posicionar o cara, armar um esquema tático para que ele funcione e que ele consiga jogar bem. Então, você tem dubladores, como em qualquer profissão, você tem profissionais fracos, médios, bons e muito bons. Então, você tem isso aí em qualquer profissão, não importa a profissão, você vai ser sempre um profissional que é bom, outro não é tão bom, outro é mais fraco e tal. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, o diretor de dublagem, ele tem que conhecer bem o elenco dele, já ter trabalhado, falar, esse cara faz bem, aquele cara magrinho, medroso e que fala rápido, todo elétrico e engraçado. Então eu já sei quem eu vou colocar. Vou colocar o fulano que eu já sei que ele vai fazer bem. E nesse papel aqui tem aquele cara que não é tão bom, mas o personagem é meio como é que eu vou te falar assim? Precisa ser um grande ator pra fazer ele. É um tipo, sei lá, um personagem secundário. Mas eu sei que se eu pegar aqui e colocar o fulano, ele vai fazer bem também. Então, o diretor de dublagem, ele pode ter a diferença entre o sucesso e o fracasso de um projeto. Até acredito que é assim, até com uma direção de um filme. Como eu sempre vivo criticando o Ben Affleck, por exemplo, só que ele ganha Oscar quando ele dirige, saca? Então eu acredito que é bem nessa pegada de, tipo, dependendo como que é a direção, você pode se dar bem ou afundar a sua carreira, digamos assim. É por aí. É mais ou menos isso. Se for aquele diretor que fica só sentado na cadeira falando assim, fala aí a frase. Olá, como vai? Tudo bem? Ah, tá ótimo. Gravando. É de primeira, assim. Então, quer dizer, quando você tá fazendo um personagem, o Johnny Bravo eu faço desde 1996. Olha quanto tempo tem. Tem gente que tá ouvindo a gente que nem tinha nascido. Exatamente. Então, assim, já tem muitos anos, então conheço ele de trás pra frente, de cabeça pra baixo, eu conheço ele de tudo que é jeito. Então, é claro que se eu pegar, assistir uma cena, ver o texto, assistir uma vez, dependendo do texto, se for uma coisa pequena, uma frase pequena, eu já gravo de primeira. Agora, quando é um personagem que você ainda está conhecendo, que você está... eu sempre comparo a dublagem, em alguns momentos, a uma, como se fosse um namoro. Então, você está conhecendo aquela menina, aí você está vendo como é que ela é, vendo como é que é o humor dela para certas brincadeiras, vendo o dia que ela está de TPM e tal. Então, assim, você está conhecendo o personagem, você vai... É uma convivência, é uma amizade ali, um elo que está... Entendeu? Que tá formando. Então, você, a cada... Você vai vai conhecendo o personagem, vai vendo, e às vezes é um longa-metragem só, quer dizer, não é um seriado, é melhor, porque você vai construindo melhor o personagem. Agora, no longa-metragem não, o personagem é aquilo que você tá gravando lá na hora, e você tem que tentar ficar muito atento e conseguir passar naquele tempo ali que você tá conhecendo o personagem o melhor possível. E aí entra o trabalho do diretor de dublagem. O diretor, sim, de dublagem, ele vai te auxiliar na interpretação, porque, olha só, o dublador, ele não assiste o filme todo. Quando entra no estúdio, aí você fala assim, olha só, você vai aí na loop quer dizer cena, tá? Uhum. Você vai no loop 47. Vamos lá, pega aí na... Já tá todo traduzido. O texto tá, vem todo traduzido. Você só coloca lá. Vamos lá, loop 42, 43, tá aqui, 47. Aí você vai assistir pela primeira vez a cena. Você não leva o texto pra casa. Você vai assistir a primeira vez pra cena. Putz. Vai ter o primeiro contato, né? E vai ensaiar pela primeira vez. Que aí então, você vai ver a expressão do cara e tudo isso. Mais. Isso. Vai ver a expressão, vai ver o ritmo, vai ver a intenção. Se você tiver alguma dúvida, você fala com o diretor assistiu o filme inteiro, de cabo a rabo, sabe tudo sobre todos os personagens, ele vai falar, olha só, nessa primeira cena aí, ele tá parecendo bonzinho, tranquilo e tal, mas o cara é um psicopata, é um assassino, então assim, você, à medida que você for avançando no filme, você vai criando essa coisa na interpretação, porque lá no final vai ter uma surpresa, que ele é o assassino. Uhum. Então, isso, como eu te falei, o diretor é o cara que tem que ter um ouvido e uma sensibilidade apurada pra te passar isso. Porque se você fizer de qualquer jeito o personagem, aí quando o filme passa... Já aconteceu uma vez, eu assisti um filme e falei, nossa, mas pô, se eu soubesse que ia acontecer isso, que o personagem era assim, eu teria feito de outra forma. A filme que você dublou. Eu pensei que tinha sido algum filme que algum outro cara tinha dublado. Não. Filme que eu dublei, porque aí eu vi quando passou, assisti já, e aí eu falei, nossa, a intenção não era essa, porque logo depois aconteceu isso. Então, eu tinha que ter... Eu fiz de uma forma suave, tranquila, aquela cena bem suave e tal. Eu tinha que ter sido malicioso. Tinha que ter sido bem malicioso, entendeu? Entendeu? Então, assim, e aí eu uma coisa mesmo até na base da sacanagem, mas malicioso nesse sentido, que o cara ia sacanear um outro cara na empresa. Uhum. Era um filme. Tem muito tempo isso. E aí eu fiz uma forma suave, tranquila, assim, bem light, bem leve. E não era, o cara o maior safado. Ele tava querendo sacanear o outro cara da empresa pra pegar o emprego dele. Nossa, lá no filme. Pode crer. E aí eu fiz assim, tranquilo, suave, numa boa e tal. Aí, e era só uma cena. Eu só tinha uma cena no coisa. Era um papel pequenininho. Só que se eu soubesse, mesmo os papéis pequenos, são importantes. Se eu soubesse, teria feito de outra forma. Então, é isso. O diretor de dublagem, ele não pode ser aquele negócio assim. Ok, próximo, valeu, próximo, valeu, próximo e tal. E tem que ser um cara que fica ali no pé do dublador, entendeu? Tem que ficar realmente muito atento. Uhum. E além desse momento, dessa cena que você viu, você falou, pô, isso não ficou legal, talvez eu tivesse feito de outra maneira. Teve algum outro momento aí que não de repente algo que você ficou chateado pelo resultado, mas algo engraçado que aconteceu, algo tenso que aconteceu durante alguma dublagem? Já teve algumas coisas, já aconteceu personagens que eu fiz, que como eu te falei, quando eu entro no estúdio, aí a imagem aparece na tela, aí eu vejo pela primeira vez o personagem, pego o texto pela primeira vez pra ensaiar. Uhum. Aconteceu já de eu dublar o Jude Law, tá? Naquele filme que ele é um sniper americano. Sim. Eu acho que em inglês é... Eu acho que é Enemy at the Gates. Eu esqueci em português o título. Sim. É um filme que ele é um sniper... Aliás, ele é um sniper russo, tá? É Vasily Zaitsev. Eu esqueci o nome do filme agora. Mas enfim, teve esse papel que a voz não combina, que ele é magrinho e tal, que é bem jovem. A minha voz é mais grave. Eu tentei fazer uma voz mais suave pra ele, mas não combinou muito. E teve já, o pessoal confunde muito a dublagem com diversão. Uhum. Existe o lado divertido, claro, né? Mas já aconteceu de eu fazer, tá gravando o Johnny Bravo, e o Johnny já passou pela mão de inúmeros diretores de dublagem, de tudo que é jeito, de tudo que é idade. Então, o Johnny passou pela mão de vários diretores. Aí, uma diretora muito mal-humorada, uma vez foi dirigir, e eu comecei a fazer. Na época tinha uns 3 ou 4 anos que eu já vinha fazendo ele. Sim. E aí comecei a fazer aquele jeitão dele aqui. Nossa, maneiro e tal. Uhum. Aí ela falou assim, olha, não faz isso não. Faz com a sua voz normal, essa voz que eu tô falando aqui agora com vocês. Faz com a sua voz normal, que ele tá muito, a voz tá muito impostada, tá parecendo um galã muito forçada. A voz, eu falei, olha, desculpa. Como assim, cara? Pois é. A voz do personagem é assim e tal. Ela, então tá bom. Então faz aí. Já vi que a minha direção aqui realmente não vai servir pra nada, né? Nossa. Aí eu era muito mal-humorado. É. Aí eu fui, aí continuei fazendo. Aí daqui a pouco teve outra cena. Ele fez o que sinistro e tal. Uhum. Aí ela falou assim, cara, escuta, isso não tá no texto. Aí eu falei, não, isso não tá no texto. Ela falou, mas sinistro é uma coisa de filme de terror. Esse desenho é pra criança. Eu não quero que você coloque isso. Eu falei, mas é uma característica dele. Aí ela falou, e esse up aí? Parece que ele tá com soluço. Eu falei, é uma característica do personagem. Caraca, ela não conhecia o que ela tava dirigindo? Não, ela não sabia nada, entendeu? E assim, um mau humor gigante. E aí ela pegou o óculos, jogou em cima da mesa e falou assim, escuta, quem é que tá dirigindo? Sou eu ou é você? Porque a gente tem que decidir isso daqui. Senão assim não vai dar. Eu vou embora pra casa e você fica gravando aí sozinho. Então. E foi nesse nível, entendeu? Uhum. Então eu aguentei lá uma tarde inteira de gravação dessa forma. E aí eu lembro que eu saí até com muita dor de cabeça, que eu acho que a pressão subiu, fiquei irritado. Uhum. Né? Porque assim, eu tenho um carinho, um amor muito grande pelo Johnny. Sim. Tô ali fazendo, eu faço com todo o carinho possível. Já fui gravar doente, já fui gravar com problemas pessoais sérios de pessoas que faleceram na família. Fui gravar porque tinha o prazo, tá, pra gravar. Então, assim, nós que trabalhamos nessa parte de gravação de voz, seja locução, seja dublagem, eu vou só concluir aqui o negócio da diretora. Sim. Aí depois eu volto pra essa parte aqui. Então, aconteceu isso. Eu consegui convencer ela, depois de muito bate-papo, essa história do Johnny Bravo. E aí, o desenho saiu, mas assim, eu não, sabe, eu fiquei, saí com dor de cabeça, saí mal-humorado também, porque ela me deixou, assim, era uma pessoa bem difícil. E aí, dando continuidade ao que eu falei, muita gente que tá assistindo, eu quero ser dublador porque é uma profissão divertida. É uma profissão que tem um lado divertido, mas tem cobrança, tem muito estresse, tá? Não, com certeza. E eu já tive que trabalhar, as minhas duas avós, uma morreu, isso já tem alguns anos já, uma morreu 2 da manhã, outra morreu 5 da manhã. Sim. No dia seguinte eu tava trabalhando, porque a gravação tem prazo pra sair. Eu lembro que eu tava fazendo um desenho animado que não era nenhum papel principal, era um papel secundário, foi lá na Audiocorp, eu não consigo lembrar agora qual o desenho, mas foi lá na Audiocorp, e tinha o prazo pra gravar aquilo ali. Uhum. E não tinha jeito, não podia ser adiado, porque o estúdio tem um prazo pra entregar aquilo ali dublado, entendeu? Então eu tive que trabalhar, mesmo com, enfim, as minhas duas avós, né, morreram em datas diferentes, mas eu tive que trabalhar no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. Então é uma profissão que às vezes você entra no estúdio com a cabeça cheia de problema e tudo, e você tem que fazer bem feito, você tem que fazer, se for um desenho, se for uma comédia, como se fosse o ator entrando no palco e esquecendo que do lado de fora teve problemas. Agora, antes da gente cair pro lado dos personagens e começar você começar a mostrar um pouquinho da sua voz, né, da versatilidade da sua voz pra gente, eu queria fazer uma última pergunta antes de entrar nessa parte de personagens agora. Claro, claro, claro. Que é, assim, eu sou publicitário e na publicidade você tem, assim, pretensões, né? Você, putz, eu queria ser como o Washington Oliveto, eu queria ser como o Nizam Guanais. Na dublagem, tem essa também? Você, tipo, eu gostaria de ser como Orlando Drummond, com seus 95 anos dublando ainda, sabe? Uhum, uhum. Existe isso da parte do dublador também? Eu acho que existe, mas assim, é meio... Cada dublador tem uma história diferente, né? Sim. Eu acho que existe, assim, a coisa de você conseguir, pelo menos, essa eu acho que você vai ouvir respostas diferentes. Se você perguntar 10 dubladores, eu acho que cada um vai dizer uma coisa. Uhum. Eu acho que você tem que conseguir fazer... Essa seria... A minha resposta seria, você tem que conseguir fazer o melhor possível, né, de forma correta, de forma ética. Sim. Né? E lógico que nós temos os nossos ídolos. Orlando Drummond é um dos meus ídolos, entendeu? Pode crer. E assim, eu me espelho nele no sentido de ser um cara correto, um cara que faz com muita paixão o trabalho dele. Sim. Né? Eu até brinco, falei ontem com o neto dele, o Felipe Drummond, e falei, pô, se eu conseguir chegar aos 70 anos como seu avô até os 95, eu tô feliz. Com certeza, pô. Ricardo, eu também tenho a última pergunta aqui antes da gente ir pros personagens, né? Pode falar. A gente tá vendo que eu sou gamer desde de muito jovem, sempre gostei de jogar, e a gente tá vendo um crescente interesse das desenvolvedoras de games de fora do país, as grandes desenvolvedoras, começar a investir no mercado brasileiro, e isso tá abrindo um espaço pra dublagem, porque muitos jogos estão sendo dublados pro português. Você vê um aquecimento do mercado de dublagem por conta desse novo espaço que tá se abrindo? Sim, eu vejo que tá tendo aí esse crescimento, isso é ótimo, né? A gente só tem que tomar cuidado com... não adianta você ter um equipamento... Comprar equipamento, qualquer um compra. Com certeza. Ah, eu comprei o equipamento mais caro do mundo, fiz um curso aqui que me ensinou a ser um operador de áudio aqui, entendeu? Assim, isso não quer dizer nada. Acho que você tem que... A parte artística, a questão que eu falei lá atrás do diretor de dublagem é muito importante. Eu trabalhei com vários diretores de games excelentes, um deles é o Gustavo Nader, eu fiz o Diablo, né? Sim. Com ele, e o Diablo teve uma aceitação muito grande no mercado. Então, sim, acho que está crescendo bastante, e vão aguardar aí os próximos acontecimentos para saber o que vai vir de bom aí, mas eu acho que está bem aquecido. A gente tem até, eu acho que um grande exemplo de dublagem e até adaptação de questão de regionalidade e tal, é o World of Warcraft. Eu não sei se você já escutou a dublagem, se você já jogou até. Não, eu tô jogando Diablo atualmente no Xbox One, mas o World of Warcraft, todos os meus amigos que jogam falam que é sensacional, enfim, elogiam, porque a dublagem é uma adaptação. Você Sim. não pode, entendeu? Tipo, tem certas coisas que quando o texto tá na minha frente, o dublador pode sugerir uma alteração, ou o diretor de dublagem fala assim, fulano, vamos colocar aqui uma fala que é bem característica da dublagem. O cara tá vendo lá uma dinamite, vai explodir, ele fala, vamos dar o fora daqui antes que esse lugar voe pelos ares. Nossa, pode crer. Ninguém fala assim, pelo amor de Deus, ninguém fala assim. Se eu tiver com um texto desse na minha frente, eu vou falar pra você, assim, eu ia ficar com vergonha de depois assistir na televisão a minha voz falando isso. Aí eu ia bater o pé com o diretor e falar assim, fulano, posso mudar isso aqui? Normalmente, 99,9% das vezes, o diretor fala assim, isso tá muito ruim, né? Tá muito engessado, tá muito duro, tá muito literal. E a tradução... Nós não somos Google Tradutor. Nós interpretamos e nós localizamos, não apenas pra games, mas também pra filmes e desenhos. Né? O próprio Johnny Bravo, eu mudei muita coisa do Johnny. Então, assim, essa que eu falei agora, vamos dar fora daqui, esse lugar foi pelos ares, eu colocaria uma coisa completamente diferente, mudar o texto todo, vambora, vai explodir, vamos sair daqui. Sim. Né? Eu ia colocar vambora mesmo, não ia colocar vamos embora, eu ia colocar vambora. Então, assim, é importante que o dublador faça isso, porque se for apenas um cara que leia o que tá o tradutor, coitado, o tradutor tem um prazo mínimo, um prazo assim, tipo, apertadíssimo, e dentro desse prazo, o cara tem que traduzir e entregar o texto traduzido. Então, ele não se preocupa em adaptar. Ele tem que entregar a tradução, entendeu? Sim. Ele não se preocupa em adaptar texto. Isso aí, essa adaptação é feita pelo diretor de dublagem e o dublador. Então, assim, quando você tá assistindo um filme que você esquece que ele é dublado, é que às vezes ele tá tão natural, tá tão solto, tá tão como a gente tá conversando aqui, nós três aqui, conversando aqui, ele tá tão feito de uma forma tão informal, tão natural, tão como nós brasileiros falamos, Sim. que você esquece que tá dublado, tá tão assim, sabe, bem solto mesmo. Então, agora, é claro, tem coisas que o exemplo aqui do Johnny Bravo, duas passagens aqui que eu lembro agora, uma que é clássica, que é do primeiro, primeira temporada, que ele tá em frente a um espelho, no banheiro, penteando o cabelo, ele fala assim, nossa, peraí, polícia, alô, polícia, tem um cara bonito na minha casa. Não, peraí, é o meu reflexo no espelho. Nossa, eu sou lindo. Né? Muito bom. Essa é uma, né, que que é clássica dele, e eu não mudei o texto porque na hora eu tive uma crise de riso lá. E a outra foi de um desenho que eu fiz em 2011, que teve do Johnny Bravo, que ele vai pra Índia, e aí ele passa um gel, o cabelo dele fica super brilhoso e tal, as mulheres ficam loucas atrás dele e tal. Aí ele olha pro cabelo assim, o cabelo dele brilhando, aí fala assim: ah, meu cabelo é tão bonito, mas tão bonito, que quando eu morrer, eu quero reencarnar como o piolho no meu próprio cabelo. Nossa! Pode crer. Um, dois, três, e... Johnny Bravo. Gostoso. Sexy. Maravilhoso. Sente só o pisco da criança. Tá, eu sou... E assim, o Johnny, agora já caindo pra parte dos personagens, o Johnny foi, acho que o que fez você explodir, né? Você estourar na dublagem. Como foi o teste pra fazer o Johnny Bravo? O teste, eu não tava selecionado, eu não ia fazer o teste com o Johnny Bravo. Normalmente são três pessoas que concorrem pro papel, uh-huh. Tá? Isso é meio que padrão. Sim. E faltou um dublador, graças a Deus, faltou um dublador. E aí o diretor de dublagem, que é o Hércules Fernando, que é a voz atual do Hugh Jackman, né? Sim. Tirando o Wolverine, ele que faz. Aí ele me viu passando lá na Cinevídeo, no estúdio, que foi o estúdio que eu tive mais oportunidades de fazer personagem. Uhum. É uma gratidão muito grande com eles. E aí ele falou assim: pô, quebra um galho pra mim, tem um desenho aqui e tal, pô, o dublador faltou e tal. E aí eu comecei a fazer, e no começo, o teste, né? Aí o teste é o que que é o teste? É uma cena, tá? Sim. Que você grava uma cena, essa cena é enviada, lá pro, no caso foi pro Cartoon Network, e essa cena, ela é colocada pra ser avaliada lá nos Estados Unidos. Unidos, que é normalmente o lugar que a gente mais trabalha, né? Acho quase tudo vem de lá. Então, aí depois de um tempo, duas semanas por aí, veio o resultado. Olha, quem passou no Johnny Bravo foi fulano. Quem passou, não sei o que lá, foi o Beltrano. E aí foi isso. Agora, no começo, como eu tava meio perdido ali, na verdade eu tava bem assustado, que eu tava assim meio, nossa, papel principal, tô nervoso e tal. No começo eu não tinha, então eu fazia basicamente com a minha voz. Assim, vocês pegaram os primeiros episódios, tá? Com a minha voz. Aí depois, no quarto, quinto episódio, já começou a ficar mais assim, maneiro. Então, né? Mas assim, o Johnny é um papel que me marcou muito. Até minha mãe gosta muito do Johnny Bravo, cara. Não sei... É, que legal. Então, não sei como... Porque ela não gosta de desenho, mas o Johnny Bravo ela achou sensacional na época. Eu acho engraçado que... Porque o desenho já saiu do ar há muitos anos e ainda continua muito forte. Sim. É engraçado isso, né? Até achei uma... Eu fiquei meio chateado que o Netflix ele trouxe vários desenhos do Cartoon clássicos e não trouxe o Johnny Bravo, né, cara? É, mas quem sabe, né? Eles estão sempre atualizando a grade, né? Então seria até legal, realmente, se entrasse o Johnny. Com certeza, esperamos isso. Dudu! E aí vamos pro Edu, de Dudu do Edu. O Edu, você sabe que o Edu, ele é um caso parecido com o do Johnny. Uhum. Eu tinha feito o teste, eu tava gravando Johnny Bravo na Cinevídeo, aí passou um tempo, e aí chegou o Dudu do Edu, e a dona da Cinevídeo, a Tereza, né, falou: Ricardo, chegou um desenho novo e tal, você fez teste, você foi chamado pro teste? Eu falei: não, qual desenho? Lá, o Dudu do Edu. Ela: ah, que pena, olha, o teste já foi enviado, mas, enfim, paciência, né? Não deu, achava que você tinha feito, que eu adoro o seu trabalho, morro de rir você fazendo Johnny Bravo. Sim. E aí passou um tempo, ela me ligou e falou: nossa, você tem um santo forte. Eu falei: por quê? O que que houve? Falou: olha, nenhuma das vozes que foram enviadas pro Dudu do Edu foram aprovadas. Então, a Cartoon pediu novos testes, vai ter uma segunda bateria de testes, e aí nessa segunda bateria de testes, eu vou pedir pra colocar o seu nome, e aí você vai lá e faz lá, e vamos ver. Aí foi assim, fiz a voz do Edu nessa segunda bateria e terminei passando. Uhum. E no começo era bem... Eu fazia a voz que eu fazia do Edu, eu fazia de uma forma que arranhava um pouco a minha garganta, entendeu? Aí incomodava um pouco. Agora, depois de um tempo, eu aprendi a conseguiu adaptar, a fazer de uma forma que não arranhava, entendeu? Sim. Eu fiquei meio em choque, assim, quando eu li que, cara, o Edu é o mesmo cara que faz Johnny Bravo. Como assim? Tá ligado? É o Edu. Dudu, Dudu e Edu. Sensacional. Faz um pouquinho do Edu aí, algumas frases dele. Dudu, você tem bala de caramelo? Eu não sei o que, que tá acontecendo, a gente precisa de grana. Sensacional, cara, sensacional. O Fuzzy Confusão é mais ou menos o Edu, né? É, o Fuzzy, assim, ele tem um sotaque, né, meio caipirão. Sim. E, assim, é mais, que o Edu é fino e ele é mais grave, né? Um pouco a voz que é, eita, desse jeito que o Edu é aqui. O Fuzzy é assim, desse jeito. Eu vou acabar com aquelas meninas poderosas, su. Narrador do Digimon, é a sua voz. É, eu só faço ela mais suave assim. Finalmente os Digi escolhidos chegaram ao Digimundo. Narra aí, vamos ver. Vamos simular o narrador do Digimon narrando uma partida de futebol agora. Como bom, seria? Quais os times? Vamos lá, São Paulo e Corinthians, é. Muito bem, amigos. Está começando mais um jogo entre São Paulo e Corinthians. No jogão de hoje, teremos muitas emoções. De repente, um Digi escolhido pode até fazer um gol. Boa. Sensacional, cara, sensacional. Você dublou o Barney no Simpsons? O Barney também. O Barney foi a segunda voz. Antes era o Marco Antônio, fazia. Uhum. Aí depois eu passei a fazer. E como que era o Barney? Homer, tem uma cervejinha aí pra mim. Pode crer. Muito massa, cara, muito massa. Eu me remexo muito. Eu me remexo muito. Remexo muito. Eu me remexo muito. Eu me remexo. Putz, gosto muito do Melman de Madagascar. Sensacional. A ideia da girafa hipocondríaca me agrada bastante. Mas faz um trechinho aí de Melman, então. Glória, cadê você, Glória? A gente tem que sair daqui, cadê o Alex? Muito bom, cara, muito bom. Agora vamos indo pra fase final aí. Uhum. Afinal, nosso tempo é meio curto, né? É, pois é. E o Kratos, hein? Eu fiquei sabendo aí que chegou a sangrar a garganta até. Sim, sim. Quando eu fui gravar, um dos gritos que eu dei na hora da gravação foi tão forte que eu tive que dar uma parada de 2 horas até voltar a voz, porque a voz deu. Fiquei um pouco rouco com um grito que eu dei, que eu exagerei no grito. Uhum. E aí arranhou as minhas cordas vocais. E eu sentia, literalmente, gosto de sangue na língua. Caraca, cara. Nossa. E consegue fazer um pouquinho do Kratos pra gente? Consigo. O Kratos, assim, ele é o jeito que eu fiz, porque eu acho que eu tava pensando sobre isso outro dia, por que que existe um estranhamento, assim? Teve muita gente que gostou, uhum. Mas teve pessoal que não gostou também. Por que que existe um estranhamento da minha voz no Kratos? Vamos lá. Vou comparar com outros personagens de games. Sim. O Draven foi a primeira a voz do Draven, né? Ele chegou aqui já praticamente com a minha voz, o pessoal já conhecia em inglês, uhum. Mas ele não tinha uma longa história da voz do Draven durante anos e anos e anos, para depois chegar dublado. O Rice, Son of Rome, a mesma coisa. O Diablo, que eu fiz o principal também, a mesma coisa. Então, citei aqui 3 grandes projetos, né? Rice, Son of Rome, do Xbox One, uhum. O Diablo, o Reaper of Souls, sim, que eu fiz também o protagonista, e o League of Legends, que tá bombando aí, tá todo mundo jogando, que eu fiz o Draven, que é muito popular, uhum, no meio entre os jogadores e tal. São três projetos grandes que teve uma aceitação excelente e tal. O que eles têm em comum? Nenhum deles tinha a voz não era conhecida. Diferente, agora vamos voltar pro Kratos, diferente do Kratos. Todo mundo já conhecia, todo gamer já conhecia a voz do Kratos. Mesmo aqueles caras que, mas eu só jogo Nintendo. Ok, mas você já ouviu a voz do Kratos em algum momento na sua vida. Com certeza, né? Sim. Então, no YouTube, em alguma coisa, você, mesmo você não sendo da plataforma do PlayStation, você já ouviu. E aí, quando entrou uma outra voz, aí, não, essa voz não é a voz do Kratos, a voz do Kratos é aquela voz em inglês e tal. Então, é normalíssimo ter um estranhamento. Todo mundo conhece a minha voz do Digimon. Uhum. Se mudasse para uma voz completamente diferente da voz da minha, vamos dizer que o narrador do Digimon fosse assim agora. No capítulo passado, os Digi escolhidos chegaram ao Digimundo. Uhum. Chegando lá, aí falou, que estranho, não é aquele narrador, mudou o narrador. O Johnny Bravo, se entrasse uma outra voz, imagina, tá, vamos colocar aqui, o Orlando Drummond fazendo Johnny Bravo. Nossa. Não tem, né? É quem fazendo, né? Ele é excelente, né? Mas aí vai colocar e fala, poxa, mas não é o Ricardo, não é a voz de Johnny Bravo, tá estranho, sim, tá estranho e tal. Então, assim, quando chegou pra mim o resultado do teste, que eu tinha passado pro Kratos, primeiro eu fiquei em choque, né? Fiquei alguns minutos em choque, meio que sem acreditar que aquilo tinha acontecido, né? Meio atordoado. E depois eu falei, olha, eu vou tentar fazer o mais próximo possível que eu puder, e foquei muito na interpretação. Uhum. Porque pra você fazer uma imitação, ela tem que ser uma imitação perfeita, e às vezes, quando você imita, você perde uma coisa que é muito importante: naturalidade. Uhum. A naturalidade. Então, por exemplo, quer ver uma coisa? A minha voz do Johnny Bravo, que é reconhecidamente um sucesso no personagem, uhum, é diferente da voz do Johnny Bravo em inglês. Se você colocar o Johnny Bravo em inglês, você vai ver que é diferente da voz que eu faço. Então, eu criei aquela voz em cima da interpretação e vendo a imagem dele e tal, né? Sim. Aí foi assim, então o Kratos, o que eu procurei fazer? Em alguns momentos, talvez se aproxime um pouco da forma dele falar, e eu coloquei todo aquele jeito dele, agressivo, muito ódio e tal. Então o que eu fiz? Técnica, né, de interpretação, e fiz com bastante raiva, com bastante ódio, com bastante vontade de matar todos. Entendeu? Mais ou menos assim, então. Legal, então, eu acho muito então, bom. Então, por exemplo, eu construí em cima disso, entendeu? A explicação ficou clara aí pra todo mundo? Sim, com certeza. Pô, entendeu? Bem legal. Entendeu? Então aí eu fui em cima da interpretação, né, dele pra criar. Como eu disse, sempre vai ter o pessoal que vai falar, ficou uma merda, ficou ruim, parará e tal. E vai ter o pessoal que vai falar, não, beleza, gostei e tal. Não tem, você tem uma unanimidade. Olha, até no Johnny Bravo eu já fiquei criticado. Pô. Já teve. Foi um dublador aqui do Rio que me criticou e falou, não ficou bom não. Né? Nossa. Teve um dublador aqui do Rio, conhecido até. Falou, não tá bom não. Não é assim, o personagem não é assim. Aí, quer dizer, já... Então como é que você vai ter, né? Os gamers, eles são muito exigentes. Eu sei disso porque eu sou gamer também. Sim. Então os gamers são muito exigentes na questão de voz, interpretação. Então, quer dizer, você tem que ali, você tem que literalmente dar o seu sangue. Eu já dei o sangue na garganta, né? Com certeza. Então, aí eu tento realmente fazer o melhor possível. E foi isso, o Kratos foi isso. Foi, nossa, tem uma... Nossa, isso é uma coisa que eu vou carregar pro resto da vida. Agora, pro pessoal também saber, que tá ouvindo a gente, devia ter perguntado pra ele sobre o próximo projeto. Gente, eu só fico sabendo que eu vou gravar 48 horas antes. Então, por exemplo, pode ser que toque amanhã o telefone aqui, olha, tem uma gravação aqui e tal. Agora, quando eu entro pra gravar um jogo que ainda é inédito, que não foi lançado, eu tenho um contrato, esse contrato, ele é eterno, tá? O contrato é de sigilo. Então, quando a gente vai gravar um jogo, ou até um filme pra cinema, alguma coisa assim, você assina um documento, tá? E aquele documento, ele tem uma multa altíssima, que não tem nada a ver com o cachê que você recebeu, a multa é pra você, entendeu? Se ferrar todo pra pagar aquela multa. Uhum. Uma multa bem alta, e aí você não pode falar, tá? Agora que eu posso falar pra você com certeza que na data da gravação desse podcast, eu posso afirmar que eu não sei absolutamente nada sobre o próximo God of War. Não sei nada, realmente não sei, né? Eu tenho uma gravação na semana que vem. O povo é muito afobado, quer saber de tudo, né, cara? Pois é, eu tenho uma gravação na semana que vem, não é game não, tá? Não é game, é um desenho. E tá marcada, quando eu entrar no estúdio eu vou ver, é isso. Pode crer. Então eu só sei na hora que eu, entendeu? Acaba sendo até uma sacanagem com o dublador isso, né, cara? Fica um pouco mais difícil, mas assim, como eu te falei, todo o processo de criação, interpretação, você vai fazer na hora de gravar. Uhum. Você não tem uma... Não é igual ao teatro, que você leva o texto pra casa, que você fica ensaiando semanas e semanas, ensaio. O ensaio é feito minutos antes da gravação. E a dublagem, ela sempre foi assim e assim, até hoje. Sim. E em infelizmente, esse bate-papo gostoso chegou ao fim. Pô, por mim a gente ficava aqui, sei lá, horas. Mas infelizmente, o Ricardo tem lá os seus compromissos, claro, a gente entende perfeitamente. E a gente queria agradecer profundamente ao Ricardo Juarez por ter, pô, dado essa oportunidade pra gente trazer um pouquinho desse conteúdo legal pra vocês. E, Ricardo, quer falar alguma coisa, cara? Bom, foi um prazer ter participado. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais da minha carreira, a minha página no Face é facebook.com/RicardoJuarezDublador. Ricardo Juarez Dublador, tudo junto. Juarez é J-U com a letra Z no final. Sim. Massa, massa. Muito obrigado mesmo, viu, Ricardo? E é isso aí, galera. E até semana que vem. Falou! É isso aí, Ricardo. Obrigado mesmo, viu, cara? Nada, que isso. Desculpa aí ter desmarcado, mas realmente é... Ah, acho, é que mole. Isso. E detalhe, o trailer que eu gravei ontem, o texto mudou, eu vou terminar... Agora à tarde eu vou regravar novamente. As refações, cara, eu tô acostumado com isso também. É, publicidade, exatamente. É, exatamente, cara.